pra lutar pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma, nego. Um por todos pela corrida, por nós pela luta, pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma. Vejo vários no corre, sente o peso e treme. Rimas afiadas no dente, imagino na mente. Conta, né? Um, dois, é vários, nego. Em busca de um lugar ao sol, embaixo desse calor, desse mente de zumbi, de Maia Cartola. Com capacidade de conquistar bem mais do que esmola. Vem mais, olho por olho, nego, que aqui o papo é reto. Família tá chegando, desafio pros insetos. Se liga, cuspindo fogo, pronto pro jogo. Pra quem não esperava, cedo sou vinda dos lobos. Tô no conjunto, um ouvido só é pouco. Se quer bater de frente, veja fogo, bota fogo. Um protege o outro, assim é a armadilha. Você me critica, mas eu tô no fone da sua filha. Se envolve, veste a camisa, vem com raça. Quanto mais você assopra, mais bota fogo na brasa. Um por todos, pela corrida, por nós, pela luta, pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma, nego. Um por todos, pela corrida, por nós, pela luta, pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma. Um por todos e todos por um. A corrida é levantar um pra depois levantar todos. Na luta contra os lobos a família não é pequena. Assim como a trilha é longa, mas a gente aguenta. Pelos manos, pelas minas, um aprende, o outro ensina. Não confia, desafia sua capacidade. Nós rimamos, não rimas, MC se inspira. Paz de espírito, conquista, vencer de verdade. Se liga na fita, voltamos de novo, revolta não para. Não tem revólver, mas desenvolve o som que na rima te cala. A bala não passa, permanece pelo corpo, espalha. Black Power, Power, for o preconceito de batalha. Pra Valhara, passagem de graça. Pra louco que acha que tão aqui de marra. Não é palha, porque cê acha que chamamos de firma. R.U.C. é, pelo rap confirma. Um por todos, pela corrida, por nós, pela luta, pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma, nego. Um por todos, pela corrida, por nós, pela luta, pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma. Tô de volta pra firma no estilo kamikaze. Bombas de rimas no ataque com boomer, trap é o baque. Diamante de sangue, trilha sonora, família, esse é o bang. Exposição na corrida, foco e disciplina. Nas ruas não existe guia, quem não juntou se espalha. Liberdade e humildade, no jogo essa é a chave. Paz contra a maldade, pra que o sonho não se acabe. Um por todos, pela corrida, por nós, pela luta, pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma, nego. Um por todos, pela corrida, por nós, pela luta, pela família, pelos manos que faço a trilha, vencer é a palavra. Tô de volta na firma.